essa rua fosse minha, não tinha pra jebar. Se essa rua fosse minha, não tinha pra militar. Eu ia comandar o ratata, óleo pra polichar. E os vizinhos fofoqueiros, tua língua eu ia cortar. Bota ordem nessa porra, fazer ninguém respeitar. Ia ter hora pra vender, ia ter hora pra noiar. Minha rua seria asfaltada e não de terra, com a mula em cada esquina, portando uma ferramenta estuprador. A pena seria de morte, depois do aval dado, linchado, amarrado ao poste. E o cagueta não ia passar despercebido. Do pescoço pra baixo, seu polegar indicado me ensina. Barraco tem dono, essa rua tem nome. Mas se ela fosse minha, eu puxava o bonde. Revolve no buraco da fechadura, pra zóio de sapato. De ponto 30 na laje de luneta e rato. Palhaças, palhacinha na responsa do bang. As naves, as peças, esquilo, ia ter de monte. Mas como essa rua não é minha, tá uma bagunça. Irmão matando irmão, homicídio sem testemunha. Esgota céu aberto, mendigo andarilhos. Rua mal sinalizada, esburacada. Essa rua que eu onde digo, a polícia espanca e o político não dá a mínima. Se essa rua fosse minha, fecha a loja fiel, tá escorregando igual que água. Essa rua tem um passo que quem comanda é o patrão. Dinheiro passa, maconha roubou a inocência do ladrão. Os furador, as naves, as putas, nos peão. Os 12 mola no pé, os palhaço, ostentação. As palhacinha pisca, bicho, fecha o rolê na matina. Depois que o galo canta, virada virou a vida. Sumiu na fumaça, catinga, 33 fechou com a firma. As palhacinha tá de avó pra botar fogo nas alegrinas. Essa rua possível.